Afirmo, 6315, Mótima. Obrigado, Mótima, 6315 pra você. Iniciando a Renato, gol 1097. 1097, torre 186. Torre 118, 19. Boa. Boa. Canema 315, chama Recife, 125, decimal 1. 251, Canema 315, obrigado. Clima que chama o pushback. Pushback 32, Ana Forte. Alto Ritaco, passou meia, Salvador, aguardar o Xaimano 42 e decolar na Puca. Fazer do 714 para prosseguir na ascensão, curva direita na proa 355. Seu limite será 10 milhas na proa. Sete, direita 355. Pode confirmar para trás? Código 12 horas. 14 milhas, cruzando nível 170 em descida para o 050 tráfego da companhia. Tráfego do 714. 09, em declaração Mike, para o tráfego para Ariel. Controle de elevador, assinando 1142, decolou na PUCA. 1142, completo radar, saída PUCA, nível 350. 350 na PUCA, pode voar PUCA ou Jama, não é presente? A bordo do ATC, transportivo 444. Era a linha Golf 677, Gol 2007. 2009, confirme só o nível. 240. Correto, time pronto. Gente, aqui o Romeo Antica, desça para o 1500 pés, via corredores, ajuste 1015. É autorizado a descida para o 1050. Autorizar a descida no ponto ideal, botando o quilo Romeo Oeste. A 2714, reassume a navegação no perfil da saída. Do 2714, copiou? Afirma. Batendo Juliette, Quebec, Kilo, devido à nave de aproximação setor noroeste. É presente a faixa para o setor sudoeste da ilha. Sudoeste, Kilo. Hangar 621 para o taxi, hotel B1 Hangar 4, 2:50, alterna Goiânia. Confirme a alternativa. Goiânia, é 321, ouvi a parte principal, texto em Índia, ponto de espera, tá no 0186, que é legal, no 0 no 5. 0 no 5, pode, quero ponto de espera, chama 2, 3, 2. Alô, muito boa tarde, o gol sou 1097, do Brano, na 34, tá? Fala 097, Fial, como te chamei antes da Juliette. Não, pode pra Juliette, chama 097, boa tarde. Chama-se André Recife, ano 26, decimal 0. Tudo 7 no 5, isso sem inscrições para 2510, hoje o destino 0 no 4. 2510, no 0 no 4, 227. Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2. Muito obrigado e um bom domingo. Obrigada pela tripulação também. Opa, obrigado. Sou no 884, autorizado Aracaju, Golfo 677, nível 230. Decola da pista no 0, primeira curva esquerda, Pulca, Jama, Aracaju. Transponder 5426, controle 208. É 5456, transponder. 5456? Afirmo, correto e pronto. Transponder para 2009. Gol 2009, aguarde mais um minuto para o pushback. Vai, né? Azul 2795, controle. Prossiga. Passamos 3 horas, 10 milhas, rumo sudeste, cruzando no momento nível 020, ascensão na 05. Está situando o lançamento de paraquedistas, é um... Papa Alfa 32. Gente, o 2795. Regindo o tipo de equipamento em Charlie 108. Estou no 884, número 2, no setor. Sena M1 no 42, chama centro de Recife, em 125, decimal 45. 2545, centro, M1 no 42, obrigado. Tango Serralto no controle, na escuta do controle? 1884, autoriza, acionar na posição do lugar do Senado. O assinamento a critérios, só informo que o tráfego 09 está iniciando o pushback agora, é o primeiro. Ciente, reunião agora dando autorização de pushback. O 2009 agora se atualizado o pushback, chame táxi. Sim, chama táxi, o 2009. Estou no 1507. Sobre Salvador. Boa tarde, Xanero 632, vamos sair do arbóreo. Xanero 321, contato radar saída da Arboruno, sua para o nível 360. 360, 6321. Atingir 4.000 pés, voz 2715. 2715, ciente, em princípio mantenha, devido à aeronave retaguarda, mantendo 3.000 pés, o helicóptero na aproximação. Na retaguarda? Ciente, vai manter 4.000 pés, então, azul 27. Mono 5 a 2.5 milhas do 366. Azul 2795, desce para 2.500 pés, o ajuste 1014, reporta quando estabilizado, autorizado o procedimento. Ajuste descendo 2.500, reporta estabilizado, 2.795. Fala, Antônio Salvador, muito boa tarde. Papatango Romeu, Vitor Hotel. Papatango Romeu, Vitor Hotel, contato radar, mantenha 1.000 pés no corredor Achever, dando ascensão ao 065. 1.000 pés Achever, vou rodar Vitor Hotel. Ataque chegou 2009, POPD 139, autonomia de 2 horas 46, ao Aracaju. 2009, autorizado ataque de parte principal, Texas Índia, ponto de espera da 0, torre 1-1-8-9-5, Guilherme no 0-1-4. 2014, via Índia, ponto de espera de 10, com a frequência torre 1-1-8-9-5, com 2009. A torre é 1-1-8, meia dúzia. Sou 2715. 2715, torre 286. 286, obrigado, 27. Condutores, condições de prova do destino, mantendo meu pé, não deu pelo hotel. Foi Vitor Hotel autorizado a gerar o destino, mantendo meu pé. Gente. Azul 4065 à direita, VTX Índia, ponto de espera da 01118 na 612, que é legal no 014. O Golo 884 autorizado para o Chivec, chama VTX. Boa tarde, eu estou 3567, está sendo informado com a FIS, autorização Brasília. 3567, autorizado Brasília, 360, perto 17, curva direita, arbor, transição, arbor 1, transição elefa, transponder 5452. Afirmativo, 360, perto 17, arbor 1, elefa, 5452, o controle está 208, afirmo, o contagiamento correto, chame pronto para o Chivec. voo 1884 para o táxi 164, 1244, Salvador. 1884, realizado táxi, a partir de falta aqui para a Índia, por fim de espera da 901, 1862, de Kenegal, 1094. 1014, Pátio Índia, 1186, o 1884. Após Mari, Iravai, Tapi. Gente, reporte ao menos fora, Juliette Rebaquila. Boa tarde. Senema 321, me chama Recife em 1260. 1260, 6321. Salvador, Azul 2715. Azul 2715, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 2715. Já tem a nossa posição? Pretensão 065, Romeu Vitor Hotel. Controle o Romeu Vitor Hotel. Romeu Vitor, chama a torre 118, decimal 6. 6, aqui no Romeu Vitor. O Chanel 6227, Galeão autorizado. Nível 360 pelo número 857. Curva direita, Dael, Leda, Irume. Transponder 5464. Autorizado então 360, Dael, Leda, Irume, Amper November 857. O Transponder 5464. Correto, primeira curva à direita, chame pronto, pushback. Ok, boa tarde. E mantenha o 050. 050, possibilidade do WhatsApp ou Sierra Vitor 366? Poxa, NM 314, autorizado para hoje, tá? Possível em high speed. WhatsApp, high speed, 6314, obrigado. Continuando, Salvador 0465, muito mais tarde, quando possível, né? CM314, desconsidere de instrução, reduz a velocidade para 250 nós, número 2 na aproximação. Desse mantém o 050, mantendo a perfil da chegada. Está autorizado a voar em SAP ou vai retornar a reassumir a chegada? Toma chegada voando mar e reduzindo para 250 nós. Reduz 250, na proa de mar e o Oceaner 6304. Azul 4462, confirme velocidade indicada. 261, iniciou descida. 4462, azul. Se possível, desça para o 050 em high speed, o azul 4462, proa de ITAP. ITAP, desça para o 50, high speed, 4462, azul. Azul 4065, muito boa tarde. 4065, boa tarde, contato radar, saída da EL, nível 320. 320, para o abaixo. Beleza. Não, tá, obrigado. Controle, senador, autorizada descida para o próximo local, reporta cruzando 2500. Qual é a velocidade do tráfego que está à nossa frente, do Oxenheim 314? Na 314, o tráfego encontra-se com 270 mais ground, momento cruzando nível 145, descida para 051 ATR. O 314 corrigindo, o tipo de equipamento anteriormente formado é um Embraer 190. Ok. Passo 462, você revita 366. 366, vou manter 280 nós para ajudar o colega, eu vou ajudar o 4462. Graças ao 4462. Obrigado, Ju. Controle Salvador, boa tarde, com 2009, decola. Voo 2009, contato radar saído da EL, nível 240. 240 da EL, voo 2009. Tem frequência livre de Jet Back Kilo. M314, reduza para 2309. 2309, M314. Foi direto Coral, Gol 2009. Direto Coral, Gol 2009. Boa tarde, eu vou 1884. 1884, contato radar saída PUCA, nível de voo 230. 230 na PUCA. Desce e mantém o 045, Romeu Vitor Hotel. Azul 4462, sem restrições, desça para 2500, hoje estima 14. Apresenta o procedimento, reporta estabilizado. Vi 14, 2500, reporta R Nádio, azul 4462. Vai manter 250 nós. Azul 4065, Rui Mótiva. Nossa, vai 4065, obrigado. Salvador, é o Papa Romeu de Rafa Tau. Toma trilha. Papa Romeu de Rafa Tau, decolou da 97 com o Plano Nordeste, está na sua cidade Buraquinha, vai ingressar no corredor forte no meu pé. Tá sobrevoando na praia do Forte. Tá, a gente conseguiu controle e tirar a patrão. Tá, escuta, Ferro. Do 4065, chama sempre Recife no 25 décima 1. Recife, olha, 4065, obrigado. .2009, chama sempre Recife, 125 décima 1. 1251, boa. M314, desça para 2500 pés, utilizado para procedimento, reporta estabilizado, ajuste 614. 2514, vai começar. Vamos, Salvador, China 227, boa tarde, está na ponte 7, puxa, vem aqui o acionamento. Chama 227, autorizado, chame táxi. Deixa eu chamar a táxi, chama 27. Estabilizando o visual azul 4462. Azul 4462, chama a torre 118, decimal 6. 18-6. 1884, chama Recife, 12545. 25, 45, boa tarde. Táxi, o 3567, tem 185 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, dando confins. Autorizar táxi, direito, via da Clíndia, ponto de espera da 10. 1118, decimal 62, que nem dá 104. 104, 18612 no ponto de espera, obrigado, bom domingo. Obrigado, você também. Salvador, Oceanair 6314, Sierra Victor 366, descendo a RNAVE. 314, ciente, completa com a torre, 118, do sinal 620. 620. Minha parte principal está aqui em Índia, torre 186, que nem eu no 04. Obrigada, bom dia para você também. Salvador, boa tarde, eu estou autorizando o tempo 5 da mãe, 340 Guarulhos. 3155, autorizado Guarulhos. 320, perigo 10, curva direita, da El, Leda Motiva, transponder 5510. 320, Guarulhos 320, perigo 10, da El, Leda Motiva, curva direita, pós decolar 510, transponder, da 3055. Correto, pronto. Tá, pronto. Salvador, Xenem 327, informação Mike, autorização, Ideal 5240. 327 para ele. Qual o nível? 24, confio em qualquer nível. Número 327 240, Guilherme, autorizado, Golfo 677, curva direita, coral, do Cajandá, é o coral, transponder 5503. Autorizado 240, escola da 10, Natal Coral, Golf 6777, Coral, 5503, transponder 6327. Transponder 5503, e a senhora da El, transição Coral. Da El Coral, 5503, ou 6327. 6327, correto, em pronto. Azul 4462, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 440. Salve, Salvador, 2790, autorização para Lençóis, 1960. 2790, Lençóis, 1960, autorizado. Curva esquerda, na Momo, saída. Transponder 5141, controle 108. Autorizado, Lençóis, 1960, curva esquerda, saída Momo, transponder 5541, controle 1208. Azul 790, só transponder aqui é 5141. 5141. Correto, chame pronto. Você é livre. Livre, cara. Boa tarde, Xenai 6314, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. 55? É o 33, 55, calço fora para o 77, remota 13. Poderia ter certeza confirmar a forma da saída para Guarulhos? É da Euleda Motiva. Para o Pushbeco, Ocean Air 6327. Ocean Air 6327, autorizado, senhor Isaac. Proporcional 27. São 3567, contato radar, saída Arboruno, subutório 360. Gente, livre ascensão ao 360, pode coordenar com o centro o 300 nível final, senhores? Gente, autorizado nível final 300, apenas corrigindo, subrestrito até o nível 080 devido à aeronave inclusão do terminal, mantendo 090. Positivo, então, subrestrito ao 080, desde já autorizado final nível 300, SAM 3567. Bravo Lima, Gilete Lima, boa tarde, chegada MAN, desça e mantenha o nível 050. Bravo Lima, agora negativo, mantenha perfil. Salvador, Oceania 627, decolou, 1700 está passando. Oceania 627, contato radar na decolagem, saída da El, nível 360. 360 no da El, Oceania 27. Lídia Juliette, Cairu, no meu pé, autorizado, curva direita, corredor axé, transponder 0160. Controle de Salvador, boa tarde, 9062. Estou rio no 862, estacionamento táxi. A zona 0062, acena de inspiração chegada Mari, desse mantém o 050. Com 3835, autorizado direto, Sr. Vitor, 366. 366, 3835. 3567, com retenção 300. Atenção. Sobre a modulada. Livre ascensão, nível 300. Livre ascensão, 300, tá? Pode descer 2500 pés, 3835, tem referência. Autorizado, descida para 2500 pés. Informa ajuste 104, 835. 10-14, descendo a 2500 pés, com referência, 3835. 10-14. 1014, via Índia, ponto espera com a torre 1862, hoje canal 6327. Turno 620, reduza para 230 mais. 230, vou no 620, negativo devido à nave de aproximação, curva esquerda na proa 020, esse limite será radial 270. 020, rampa limitada pela radial? 270 do Vértice Salvador. 270. Segue na descida? Autorizado para seguir na descida até 2500 pés, hoje 2014. São 3567, chama Recife em 126 decimal 0. 1260, já. Começa, obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, azul 2722. Azul 2726, mantém o nível de voo no 70 na escuta do controle. Salvador, está no ponto 25. Gente, desta. Para o nível 050, o azul 7-26. 050. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, Lima, Mike Fox. Mike Fox, prossiga. Decolou Serra Índia, sem Índia, para Serra do 10 Novembro Oriente, Praia do Forte. Estacionado 0112, tem dois a bordo na sua escuta. Será manter 500 pés, confia? Confio, 500 pés, e se autorizado gostaria de voar a buraquinho e após o litoral de 500 pés, seria bom ver esses apitos. Autorizado, mantendo 500 pés, ajuste 1014. Confirma, se não, mas pode sair, tá? Autorizado voar buraquinho, mantendo 500 pés, ajuste 1014. Buraquinho, 1014, confia. Vou no 620, retoma navegação, vou descer Vitor 366. 366, igual no 620. São 3835, torre 118, decimal 6. 18836, 3835, obrigado. 2790 autorizado, chama o ITAC. Autorizado por estacionamento 4279. Lima Mike Fox, foi desenhado com a torre, a mesma solicitou que se eu não interceptasse o buraquinho, eu prosseguisse direto para a Praia do Forte, via Interlagos. Prosseguiu, Eu prego forte, então, direto de Leon, forte. Canemia 227, chama centro Recife, em 125, decimal 1. Recife 251, Capitão Lima de Leste Lima, desça para 2.500 pés, ajuste no 014. 2.500, ajuste 10014 agora, Lima de Leste Lima. Azul 9062, reduz a velocidade para 200 nós, número 4 na aproximação. Positivo Azul 9062, reduzindo para 2009. Quando o Azul 24, 2726, tem que ver direito aqui, está na formação. Bono 620, chama a torre em 186. 186. Quando o Azul 2726, prossiga. Quando o Azul 2726, tem que ver direito aqui, está na formação. Encha. Livre de Giz, Azul 2726. Salvador, Azul 2790 para o táxi, com 58 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Serra Bravo, Papa Lima. Azul 2790, que faz principal, taxuinho, autorizado, ponto de espera da 01181816, meia dúzia, que é negar no 014. Sente autorizado, táxi via Pato Índia, no ponto de espera chama 116. Azul 2790, 1014. Azul 9062 para sequenciamento esquerda, na proa 0 no 5, o seu limite será radial 270, Salvador. Esquerda, 0 no 5, limite a 270, Salvador, no 9062, para 0 no 5. Gente, por favor, obrigado. Azul 41118 com fins autorizada pelo Zulu 21, nível 360. Curva direita, Arbor 1, Elefa. Transponder 5536. É 2, autorizado o Valsinha Vitor 368. 9062, escutou? Azul 9062, controle. Controle azul 9062. Foi o Serra Victor 368, descendo para 2500 pés, ajustado em 1014. Homólogo 620, liberou? Homólogo 620, Alfa Juliet, portão 4. Alfa Juliet, 4, 620. Sim, frequência livre, azul 2726. Livre para o procedimento do azul 9062. Sente autorizado então a NAP da 10 para o azul 9062. Salvador, boa tarde, azul 2790 na saída, bom. Azul 2790, contato radar, saída Momo. Tudo sem restrições, ao nível 160. Sem restrições até 160, 2790. Controle Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2231, transfere, sendo a informação November. Passarelo 2231, a senhora da investigação para interceptar a chegada na área Vena Proa de TAP, descendo para o nível 050, quando no ideal. Afirmativo, identificou, chegada a área da presente TAP, depois estará para a descida no ideal, passarelo 2231. Azul 9062, chama a torre em 118 decimal meia dúzia. 118 decimal meia, azul 9062. Salvador, boa tarde, tá 3, eu não sei se você tiver cancelamento no 1 ou não. Taxi 5, autorizado, chama para o táxi. Hotel Taxi 3, Mono Taxi 5. Controle, chama de novo, passando o número 37. Papatango Vitor, Índio Juliette, Corredor Axé, hoje no 014. Sete, chegada bom, se descer, mantenha o 050. Controle Salvador, passarelo 2231 para descida. Confirme. Passarelo 2231 para descida. Gente, desce o mantenho 50. Descendo para o 050 na proa de TAP 2231. Para o controle? Librando 160, Lazio 2789. Gente, 2789, eu mantenho 50. Pronto, no portão 3.